Doutor, bom dia, 1-9-0-68 de Brasília, 600 na árvore 1. Salvador, gol 9083, bom dia. 320, contato radar, pilotário 320, Sérgio Sambuano. 320, Sérgio Sambuano, agora 903. 1-9068, subindo a PM23, 47. Suba e mantenha 340, voo 908. É 964, completa final, sobre 1895, composto. Sobe ao 42, 5 para a direita, 7 ideal. 212 and the control 12608 and engine 19F11. IMC. Mike 212, Argentina. Direct to Elefa, flight level 340, I understand. Thank you. certeza, Luna 0. Vai dar 1-0, boa direita, aceleração 1, transição ótima. Trocou 2-5, transponda, controle 1-2-0, destino 1. I'm going to go to the next one. 2. dia. Agindo 50, curva direita na prova 2, 8 0. 0, curva direita na proa 020. A Júlia 150 para o localizador, que pode curva direita na proa 0,65, autorizado em LS, a possibilidade. Essa curvada pode até o no meio, segue conforme. Coragem da pista no 0, primeira curva à direita na perturbação, no 1, transição ótima. Ponto 2 no meio transponder, controle 120 decimal 8. Autorizado, parte 1 do DSA, espera a 3.